estamos já a ver aqui algumas imagens. Por exemplo, esta imagem é do espetáculo de rua, que neste caso será no canal, e que será um grande momento de uma das maiores companhias a nível mundial neste tipo de evento, que é a companhia Alcoplank. O espetáculo esse que é uma readaptação de um projeto que eles estrearam em Manchester e que, através de uma encomenda nossa, se vai realizar em Aveiro, um projeto que é único e repetível e que aconselho vivamente não só os jornalistas como todos a poderem assistir e também participar, porque é um projeto que vai ter uma forte dimensão de envolvimento da comunidade na sua concretização. Como alguns dados estatísticos, além dos 5 dias do festival, o número de espetáculos que o Sr. Presidente falou, o número de companhias, de artistas, as áreas são as artes de rua, instalações, o circo contemporâneo, o desporto e o lazer, a música. E porquê isto? Porque o festival é mais que um festival de música. Nós não temos um festival temático, porque muito carinhosamente chamámos ao Festival dos Canais um festival da cidade, de território. Portanto, ele pretende celebrar a cidade, as suas múltiplas funções, quer seja através da música, do teatro, do circo, das instalações, das performances, do desporto, do lazer, e não num único tema. Terá esta fusão identificada, teremos a presença de artistas de referência mundial nestes dias na cidade e no município de Aveiro, e como notas de destaques ou de novidades para este ano, começava logo por destacar o facto do festival ter sido galardoado com o label Europe for Festivals, Festivals for Europe, que é uma iniciativa da Associação Europeia de Festivais, apoiada pela Comissão Europeia, e que reconheceu ao Festival dos Canais o mérito e a qualidade do trabalho desenvolvido no campo das artes, do envolvimento da comunidade e da sua abertura internacional, não só do evento, como também do território. Um outro fator a destacar é o facto de existirem um número significativo de projetos que têm a participação do público e esta aproximação da comunidade, ou seja, os artistas e o público vão estar numa simbiose muito forte entre o processo de construção e a apresentação do projeto. Portanto, não é só um festival em que as pessoas terão a oportunidade de assistir, de presenciar, terão também a oportunidade de contactar, de aprender e, em muitos dos casos, de serem partes integrantes desses conteúdos.